sabe que falo sério. Vamos para o lero lero. Perdeu seu grande amor, não sei se eu supero. É complicado, na minha pele eu já senti, pastei. Hoje estou aqui, sarei da depre, me curei. Arrumei uma outra gatona nervosa, tô aqui. Sem essa de depre me pegar ou me consumir. O clima ficou embaçado pra mim, foi de repente. Total roubadinha que vinha que eu caí, infelizmente. Pra festa balada com os mano pegada, fui de rolê. Nas várias entradas que as mina me dava, fiz mó rolê. Cheirei, bebi, dancei, fumei, sem noção eu me arrastei. Eu tava tão louco que em casa nem lembro como que eu entrei. Vacilei, xinguei, arrastei, dei uns cola. Quando eu dei por conta, eu sei, ela foi embora. Eu vi o Zé Povinho dizer que você não fez por merecer. Não respeitava, batia na cara, você queria o quê? Num lar longe da paz, o que reina é a dor. Será que realmente você sabe, irmão, o que é o amor? E nela dava um nó. Quando ela falava com você, reclamava que estava muito só. O amor se diluiu, sumiu, ficou só o pó. Você tem que fazer a mulher se sentir desejada, pra que ela retribua o amor que você deu. Tem que ser amada. Te juro que eu tentei trutar, mas que nada. Perdeu pra um outro maluco que a pegou na caminhada. Não prestou atenção em sua mulher nem nos vestígios. De lágrima e muita tristeza que havia em seu sorriso. Jurou amar, respeitar a ela o quanto era preciso. Ela era sua deusa menina, o seu paraíso. Agora que bateu no rosto dela, humilhou. Nem mesmo seus filhos que ela criava e olhava, respeitou. A sua violência ficou roxa e ganhou cor. Eu sei que realmente cê não sabe, irmão, o que é o amor. A mó barra é o jeito. Te faz um alvo fácil, deixa frágil sem defesa. Corrompe a sua mente, o deixa louco com certeza. Te faz alguém mais forte quando é correspondido. Ignorado, tá ligado, fica sem juízo. Aí é prejuízo, vai embora sua saúde. Virar, mudar o quadro, maestria, atitude. Se ilude com palavras doces como mel. E se não for eterno, amarga mais que o fel. O enredo é cruel, a tortura, o sofrimento. Uma vibe do lixo do momento. Doar seu bem maior pra quem te quer te dar valor. Poder extravasar suas emoções é sem terror. Não vou negar, é tipo loteria, seu doutor. Estou falando desse sentimento chamado amor. Você não sabe o que é o amor. Não, não. Você não sabe o que é.